outros dizem que são rivais. Com certeza não são, tudo pra eles são crises. As paradas se resolvem em revoltas territoriais, marcadas por cicatrizes. Terremotos de maiores graus com águas furiosas, tudo isso é normal. Crianças choram ao barulho de rumores de guerras. Homens morrem pra defender suas terras. Não se vê corda no deserto. Melhor opção que eles te dão, adquirir a violência, esquecer as suas crenças. Terras financeiras, ruas brasileiras, comerciando só sujeira. Não, meu senhor, isso não se chama amor. Só paro de gritar, quase quando realmente não houver mais dor. Só paro de tentar quando arrancarem daqui meu coração e meus braços. A cada passo que dou, meu tempo se vai. Tudo é tão difícil aqui, tatuar Jesus no braço. Muitos fazem pra se iludir. Se pra entrar no reino precisa ser marcado, me dê um tempo que logo terei o corpo todo desenhado. Como eles que são corpos fechados, são moleques entre facções. São anjos caídos, renunciando rebeliões. Obrigado, Senhor, por nos permitir ainda ser verdadeiros guardiões. Bem, quanto tempo mais o mundo aguenta? Quem realmente te sustenta? São dores gritando entre rumores de guerras. Quanto tempo mais o mundo aguenta? Quem realmente te sustenta? São dores gritando entre rumores de guerras. Quantas contas a pagar? Tanto tempo pros seus pais irem viajar, pra você poder zoar, me diz. Se muito tempo, vários meses, alguém esperar e te tirar do meio da linha de frente, onde só se vê tiro de soldados e rebeldes, faces de demônios agindo, calor, sede, miséis do céu surgindo, sempre delirando com várias luzes que iluminam as capitais. Desenhe mentes infantis fazendo ligações lógicas entre nuvens que fazem formato de anjos. Quando se ajoelham e pedem a Deus melhores condições. E se Deus lhe der essas condições dele, a gente ia ver raça acostumada a ganhar, nunca ceder. Pães e peixes ele fez uma praga de fome desaparecer. A gente copia tanta coisa, por que não tentamos copiar esses atos que lhe traria pequenos, mas bons resultados. Bons resultados, vem, vem. Se o mundo não está bem, ajoelhe, mas ainda não diga amém, não diga amém. Se o mundo não está bem, ajoelhe, mas ainda não diga amém, não diga amém. Quanto tempo mais o mundo aguenta? Quem realmente te sustenta? São dores gritando entre rumores de guerras. Quanto tempo mais o mundo aguenta? Quem realmente te sustenta? São dores gritando entre rumores de guerras. Quanto tempo mais o mundo aguenta? Realmente te sustenta, são dores gritando entre rumores de guerra.